dia 6 de março, o nascimento de um moleque. Uns nem mais se lembram, mas outros nunca se esquecem do grande orgulho da avó. Vai vendo, é mó xodó. Não deixava o pretinho passar veneno e mó festança. Presença no estilo periferia. Geral veio pra ver mais um pretinho que nascia. Era eu, o plebeu que nasceu longe do catete. Mas que em cada momento aprendi um novo macete. Quem puxei? Não sei, talvez zumbi, o rei ou o meu pai, sequela que sempre respeitei. Eu só sei que minha mãe me criou pra ser assim como eu sou. Talvez da rua um doutor pra quem merece é amor. Eu cresci aprendendo quem é quem. Tem vagabundo que é só ouro, mas não vale um vintém. Na trajetória da vida, várias decepções. Rachava a cara, eu fazia duas canções. Mas aí, tô aqui, um cara contemporâneo que fala da sua vida, não somente pros seus conterrâneos. Mas que pelo certo eu corro, mas que pela vida eu vi, vou. E se for preciso eu morro pra chegar no objetivo. Mas que pelo certo eu corro, mas que pela vida eu vi, vou. E se for preciso eu morro pra chegar no objetivo. Os livros da escola não mostravam o que que eu era. As minas da minha rua não queriam o que que eu era. O programa de TV não exibia o que que eu era. Aí eu mesmo me perguntava o que que eu era. Preto, pobre, que as minas não quer assunto. Olha no fundo do olho e só enxerga um vagabundo. A cor incomoda até o próprio irmão de co-guerreiro. Perdeu a identidade, é sofredor também. A televisão me alienou. Tem que agradecer a Deus por hoje ser o que sou. Amante do rap de raiz, o verdadeiro compromisso de deixar os moleque tudo ligeiro. Com 13 de idade e a cabeça em parafuso, idade que os moleque tão quase tudo confuso. Um caos dentro de mim, nem sabia quem que eu era. Eu e minha pele preta vivendo numa constante guerra. E aí, a culpa é de quem me diz? Quem esconde a história dos pretos nesse país? Hoje eu tenho orgulho de ser afro-brasileiro. Salve zumbi, maior herói, grande guerreiro. Mas que pelo certo eu corro, mas que pela vida eu vivo. E se for preciso eu morro pra chegar no objetivo. Mas que pelo certo eu corro, mas que pela vida eu vivo. E se for preciso eu morro pra chegar no objetivo. Hoje não é mais Flávio, é Dudu de Morro Agudo. Um preto abusado que onde chega desconcerta tudo. Só ando armado, informação até os dentes. Me dá um microfone que eu descarrego o pente. Consciente do papel, chego na disciplina. Peralta que tá sempre em alta com a autoestima. É nós na rima, sempre em busca do conhecimento. Só enraizado, misturo o dom com o talento. A todo tempo eu sigo propagando amor. Pisciano, eu tenho a fama de ser muito sonhador. Assim como Martin Luther King, eu tenho sonho. Poder para o povo preto eu também proponho. E acompanho o crescimento dos amigos que tão na luta em busca da mudança comigo. E digo, não tem perigo, pois Deus sempre socorre os pretos enraizados que não param de fazer seus corre. Mas que pelo certo eu corro, mas que pela vida eu vivo. E se for preciso eu morro pra chegar no objetivo. Mas que pelo certo eu corro, mas que pela vida eu vivo. E se for preciso eu morro pra chegar no objetivo.